Seja bem-vindo, bem-vindo ao maior e melhor show automotivo do Pará. O show da carreta da Mataça. Para fazer assim, ó. A maior referencial de som do Pará. Pra dançar no forró. Rigo Mosque e o Belote. Obrigado a toda a galera da Mistura Fina 2018. Bora, chega! Oh. Coração batendo disparado. Não quis pensar em nada, me entreguei. Estou no porró. Oi! O amigo particular Samuel. Tá ali no cantinho, ele é a primeira dama. Fala, Samuel, você! Amigo particular do César, obrigado. Vem, Samuel. Vamos! No mesmo lugar. Vamos! Amor, amor, amor. Telefona, por favor. Eu! Quero ouvir a tua voz. Atenção, Marquinho, comparecer aqui perto da caixa com o Vale. Alô, Marquinho. Telefona, por favor. Quero ouvir a tua voz. Quero ouvir. Fala, Lando Ola Pescado. Tá aqui no cantinho. Rapaz, essa música faz até o cara sonhar quando chega na casa. Todo teu. Minha toda, toda. Bora, meu compadre! Juntos, esta noite. Bora, Jack! Quero te dar todo o meu. Segura aqui pra mim, vai! Oh. Toda minha vida. Sim. Eu te procuro. Live. Joga fora. Oh, oh, joga. Eu não tenho coragem de tudo. Tem coragem de jogar fora? Eu te amo. O meu sangue ferve. E o meu sangue ferve por você. Olha o gostoso. O empresário Bruno do Bar do Barão, ao lado do Gerê de Ovo, lá no Geladão, tá todo mundo juntinho misturado. Hoje no forró do Beiradão, tradicional festa de São Pedro. Minha mulher agora deu pra sonhar. Ala Pescado. Pretinho Pescado. Conversando. Noite passada, choveu demais. Enquanto chovia, ela dizia, sonhando. Agora eu digo de novo, o que ela dizia pro Juninho, hein? Para com isso. Juninho, chama essa com todo carinho. O meu amigo DJ Nildo, DJ Tadeu, os caras que deram pontapé inicial. Ao lado da carreta Dinamite, Hatboy Prime. Como sempre, o Negão vem mostrando que aqui é só uma parceria, só uma família. Fala, Negão! Obrigado, família Hatboy, obrigado, família Dinamite! Ela dizia nomes em nenhum momento. Será? Eu ouvia o meu. Mentira! Ó! Oh. E tinha um tal de Gabriel, César e Juninho também. É. E o Nelo e o Josiel. Ela passou sonhar com dois. Ô noite que choveu. Bora que é o sul do forró. Alô, Suzy! Ali no cantinho com toda a comitiva. Obrigado. Tatu, eu acho que ela tá me traindo, Tatu. Alô, Luca, você e o primeiro damo. E a gente tá ao vivo, César. Gravando pra tudo parar, Brasil e mundo. Oh. A lógica de tudo. Que sabor que chega. Alô, Cinturinha, lá no caminho do gelo com dentro. Alô, Cinturinha. Todas. toda a família, resto do mundo com a gente. Meu amigo Baldo, ele, o Chocolate, o Léo, tá aqui com a gente. Os caras estão desde semana passada seguindo o Tabata e o Batidão. Obrigado pelo carinho. Essas equipes não abandonam a gente, Pretinho. De jeito nenhum. Bora, Pretinho! Bora, João Paulo. Sábado e domingo vamos estar lá no Santa Rosa. E claro, tá todo mundo convidado pra chegar por lá. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma, liga pro amigo, tanto lhe deu força, jura nunca mais vai perder essa moça. Vem, Juninho. E a mulher se abraça. Meu amigo Particuladinho, toda a família do Dinamite aqui com a gente, ao lado do Negão da Pescada Amarela. Bora mais uma, consagrado! O Will Pitou oficial da empresa, liga no Pescada Maré. No seu olhar, sinto a magia de quem ama de verdade. A poesia de um deixou no forró. Um sorriso tão sincero e apaixonado. Juninho, meu amigo particular, vereador Dinho, o vereador do povão, tá ali no cantinho. Esse cara que eu tenho um carinho muito grande, ele, Juniba. O nosso amigo Gordinho também, lá no Escobar. Valeu, obrigado! Esse CD vai rodar lá na estrada do vereador Dinho. Tem que rolar. Não mágica de uma paixão. Bora, meu vereador do povão! Estúdio de vigia. Tudo que eu queria. Black Stone desaparece. Rafael Absoluto. Eternamente o seu amor. É por sonho, é magia. Um, dois, três, vai. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Agora é live, papai! Eu vou levar você no bar pra gente tomar no chope e bater um bom papo. Minha amiga Cléo, do restaurante Mista Canda Cléo. Ela, Tânia, toda a comitiva. Obrigado pelo carinho, Cléo. Ela que cuida da alimentação da galera de aparelhagem, claro. Sempre vim prestigiar o batidão de Tabata. Bora, Lucinho Melo! Já já tem Lucinho Melo! Quando? Fala, fala! Bora, compadre, bora, compadre! Só na manhã, só na manhã! Segura! Cê é doido, tô! Bom dia, sertanejo, volume 1! Você zombou quando eu falei. O amigo Júnior da embarcação H de Fogo. Um abraço a você, Júnior. Estava com você te amando. Essa é do Lucinho, é. E muitas coisas te ensinei. Pra ela com muito amor, carinho e desejo. E me pediu pra esquecer esse desejo de te amar. Mas no meu sonho, me amou. Um abração também para o amigo Zico. Vem de companhia da tarde, seu grande amor. Desde cedo, Guacite, valeu! Mais, mais, te quero mais, faz, mais, porque ninguém mais. Toda a galera do, das lojas Havaí Chifuel. A loja que vai vestir os DJs do Batidão Itabatá. O amigo Rafael ao lado da primeiríssima dama. Sempre do ladinho. Você faz. Bora, Evaldo, garoto, você é o Estevão. É isso aí. É a nossa empresa pontual. Bora ser Gisele Ribeiro. Alô, Gisele! Gisele Ribeiro. Beijão, meu todo carinho do considerado e do consagrado. Gisele Ribeiro. Só na manhã. É nóis. Daniel das Produções. Alô, Gabriel, bora preparar, Gabriel. Vamos lá. Amigo parceiro lá, Rigo! Velho e toda a família. Alô, Márcio, você, o Belote, toda a comitiva. Demais, tô do lado, tô em cima, vou atrás. Tem família com forró, amor. É pra lá que eu vou. É bola, bom demais. Meninas, quero sempre mais. Um beijo que você roubou. Me apaixonou. Oh, me apaixonou. Amiga Xixi é do Paragol, com a Xixi, obrigado. Nem sei qual. Júlio Moreno, tô vendo Fuma Show. Ora, Júlio! O gerente ovo lá no Geladrão. Quero você. Para dar dica. Sua esposa. O amor me fez sentir. E o quê? É paixão que vai rolar. Vou pra sempre te amar. O amigo Dinho, também com a gente, valeu! O Galantino Beat, o Divan, DJ Eric, o DJ Kleber, galera da Hot Boy Prime. Um abraço! Oi, Lucinho! Demais, tô do lado, tô em cima, vou atrás. Tem família com forró, amor. É pra lá que eu vou. Alô, Igor, Gixo Nelson. Fala, meu papai está lá na portaria lhe esperando, tá legal, alô, Igor? Um beijo que você... Vamos dar um chega, por Gixo Nelson, rápido. Me apaixonou. Me apaixonou. Bora dançar coladinho. Nosso equipe de segurança, por gentileza, em frente ao palco. Rápido. Alô, equipe de segurança, equipe de apoio. Vamos chegando aqui, em frente ao palco, rápido. DJ Juninho consagrado. Como totalmente, de repente, deixa a toalha. Agora, os DJs César e Juninho, Josiel e Lucinho Melo, no novo Show Live. Reação, mas perdão, você não tá nem aí. Segura aí, ó. Não dá mais pra aguentar. Oh. Preciso molhar a planta. Bora. da Cleo, hein? Muito obrigado, beijo, carinho. Nossa, equipe Oxi. Fala, meu parceiro Dinho da Praça. Meu parceiro Dinho da Praça, amigo particular, viu, cara? Olha o Fona. Me rouba logo. Minha véia, mexe só mais um pouquinho, vai, vai. Mexer pra quê, meu filho? Só se for. Canta. É mais fácil achar um cara. Mexe, mexe pra ela, mexe. Só se for com zóio. Só se for com zóio. Mexe com você em cima, só se for. Gigalha, a primeira dama. João Paulo Mix. Mexe com você em cima, só se for com zóio. Agora deu. Abaixo daqui a pouquinho, vamos ter um concurso de forró aqui no palco. Quem ganhar vai ter uma semana de bichecão grátis. Eu acho que eu vou ganhar. Você tem tudo que o homem deseja e que o homem gosta. A medida certa, a receita perfeita pra me agradar. O amigo palhaço da Rebelante Soraman. Qual é o homem que não gostaria de ter teus carinhos? Abraço gostoso, chamei. Das neves, você. Obrigado. Ednelson Mix, não foge, gaceteiro, vem pra cá. Quando a natureza criou a beleza, pensou em você. Perfume das flores, princesa, menina, rainha. Qual é o homem que não gostaria de estar em teu ninho, fazendo amor feito passarinho? E o Jorge? Depois dormir pra com você sonhar. Para vigia! Tenho que fazer, me diz pra ficar junto de você. Eu quero. É do bichecão. Bora, bora, negão. Deixa viajar oh, no teu prazer. Tenho que fazer. Tudo que eu puder. Negão da pescada amarela. Como mulher. Pra ser teu homem eu faço o que. Olha a nossa amiga Alice, fala Alice! Bora Kleber! Alô galera da Dinamite! Bora Alex! Oh! Olha o cheiro, é o garoto! Fui cavaleiro de La Mancha, Don Quixote. Toma, Chico! Chave, Chote, fui turista e Lampião. Já fui amante, fui querido, fui amado, já paguei. E vamos, Juxinho, detonando aqui, garoto! E vem você aqui. É o forrozão pra você, dos pescadores! Fazendo força e fé. Olha só, hoje é aniversário da nossa amiga Silva. Abenço meu pecado, meu tropeço simples. Hoje, no dia de São Pedro, cara. O esposo dela veio lá do Rio de Janeiro pra curtir as Torres Gêmeas, pode crer. É. A mulher. Oh! Mas soma tudo, cabra macho, muito forte. Já cruzei de sua norte. Quase não tem macho atrás da gente, Juvinho. Oi, e daí tá. Não sou pecado, nem perdão, nem amor e nem paixão. Só se foi Itaipava agora. Bora, Lucas, o TBR! Sou bom de briga, osso duro de rolê. Tá na cara, minha cara. Eu tenho pena de você. Muito obrigado, meu parceiro Dinho da Praça aí, garoto. Eu, amigo baixinho lá, fala, Dinho! Eu vi o nosso dia anoitecer. Bora, Isabel. Alô, Ringo! Eu, você, você, eu e ninguém se mexe. Você sabe, quando a gente quebra, a gente quer. Saí de casa na minha Belém Azul, fui para a Zona Sul com meu amor encontrar. Levei bebida, camisinha e cigarro, botei a mulher no carro, saí pra farrear. Minha mulher estava numa esquina, avistou minha Belém e começou a cenar. Muito nervoso, não acredito. Égua, cara, até que enfim, caceteiro. Fumei, bebi bastante, tava na hora. Minha amante de novo, assim, ambiente. Tava, não tava, César? Fui pra casa com jeito de quem se atrasa. Quando eu cheguei em casa, deixa aqui, deixa aqui. Irresponsável, isso é hora de chegar. Se vir a deixar você do lado de fora. Minha querida, deu prego no velhinho. Tava na oficina. Aqui vai todo mundo pro restaurante do José. É, ô, oh, eita, aí tá. Agora, Rafael, você, cara, só na mãe, ele é primeiro. Ela tem vidro com medo, não avistei você, não vou te avistar. Tá muito bem, você teve muita sorte. Que é de vidro de transporte, eu não tô sabendo nada. Chegue pra perto, me abraça, por favor. Olha a boca, meu amor. De zoada. Não gosto de zoada, ok? Você vai ouvir sim. Ouviu o que, mulher? Vamos dar sininho, como é bom demais hoje. Forrozão do Veradão, meu irmão. Eita, forró dos pescadores, garoto! Arriba, sai! Nessa coisa boa, é muito lindo, meu. E no meio do Neão da Becena, Baiana, já agradece. Cada um de vocês, claro, sangue com a gente até esse horário. Nossa festa não deu hora para, viu, gente? É, forró de caparrabo, meu irmão. Te abraço, carinho. Toda a galera aí do Dinamite, cara, show de bola, interligado com a gente também. Olha aí do Hatchboy Prime com a gente também. Um abraço, carinho. Pode crer. Alô, Jacó! Oi! Oi! Ai, minha gata já vem, tá comendo! Oi! E o nosso parceiro Ratinho! Ele, toda a galera fazendo remo em gelada ainda com a gente! Um abraço! Urinho também por aí! Um abraço, garoto! Pode crer! E olha só, se vai! E o batidão! Só no shot, forró e a raça pena. Bora, Kleber. Vamos lá, garoto. Se você quiser o meu amor, tem que aceitar esse meu jeito. Tem que amanhecer na vaquejada, gosta de uma cachaçada, meu bem, isso não é defeito. Olha, se você disser que sim, você, né? Vai ser bom pra mim. Deixa, dois, vou anotar na minha folhinha. Se conta no forró, sábado e domingo tu me paga. É. Aí vai ser amor, amor pra mais de mil. Amor no mês de agosto, amor no mês de abril. Amor o ano inteiro, pra gente ser feliz. E se você gostar de novo, peça bem. Aí vai ser amor, no que nosso TBR. Oi? Amor no mês de agosto, amor no mês de abril. Amor o ano inteiro. Chuchu! E se você gostar de novo, peça bem. É Valdo e Cervo. É Valdo da Pontual e Cervo. O homem que comanda a selva. Olha o forró, bichinha. Demolidora do tal, sei que você vai gostar. Vem pra cá, entra no passo, sei que você vai gostar. Dona Maria, seu José, vem cá dançar. Com o som do Premier, assustada, demolidora do tal. O amigo Bidimu na sabotagem. Vai gostar. Com a gente, senhora mãe, obrigado. Sei que você vai gostar. Segura só. Beijo o pescoço dela no cabelo, passa a mão, fazendo caqueado, dando volta no céu. E o nosso parceiro Gelson Zinsen, agora faz parte. Coisa boa é. Da empresa WG, meu irmão. Boa sorte, você sabe que vai aqui no coração. Tudo que você pedir, amor, eu vou. Olha aí, negão, olha aí. Tudo eu vou te é. Esse shot é do Sonson Premier. A moça demolidora do Tauá. Marcelo Rafael da Loja Mais. Havaí Silvão é com a gente também. E a sobremesa, né, o mandando ver. Se é do Premier. A moça demolidora do Tauá. Olhar não leva jeito. Olha o gelado, meu irmão, olha o gelado. Viro teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria. E o nosso parceiro Ricardo, pra... da Arte Gráfica, está aqui com a gente também. Assim, fazendo, é claro, na vida, os nossos adesivos. Esse é o cara, meu irmão. Criando a sua arte, meu irmão. Da brisa dessa lua, te abraçando, vai sentir o frio forte da paixão. No braço, abraço, corpo de outro amor. Beijo que essa praia deu. Ô, cinturinha, tá aqui a tua cinturinha, ó. Minha morena, venha pra cá, pra dançar shot, se deita em meu cangote, pode cochilar. Tu és mulher pra homem nenhum, muda defeito, por isso insatisfeito, com você vou dançar. Fica bem com a cinturinha. Cintura de vilão, oi. Cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão. Fica bem, cinturinha. Vem cá, meu coração. Ei! Quando abaixa essa cintura de vilão, fico toda arrepiada, quase morto de paixão. E fecho os olhos quando sinto que calor, pois seu corpo só foi feito dos cochilos do amor. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão. Cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão. Cintura de menina, vem cá, meu coração. É com você, minha morena. Minha morena, venha pra cá. Chore, se deita em meu cangote, pode cochilar. Tu és mulher pra homem nenhum, bota defeito, por isso satisfeito. Balancinho, berro! Fica bem cinturinha. Oi, Minha morena, venha pra cá, pra dançar short, se deita em meu cangote, pode cochilar. Tu és mulher pra homem nenhum, muda defeito, por isso satisfeito, com você vou dançar. Vem cá, cintura fina, fina, fina, fina. Deixa eu chamar ele pra cá, vem, Melo! O que tá falando do meu amigo não pode, ele já bebe, já fume, já pode. O que tá falando do meu amigo... Como é que é? Como é que é? Vamos lá! Ele já bebe, já fume, já pode. Vai! Agora o bicho bebe, fume e foge. É aviões do forró. Balança, balança. O que tá falando do meu amigo não pode. Ele já bebe, já fume, já foge. O que tá falando do meu amigo não pode. Ele já bebe, já fume, já foge. Já bebe, já fume, já foge da raia. Agora ele foge quando vem rabo de saia. Olha que o Marcinho também está aqui com a gente. Um abraço pra você, garoto. Chora pra galera. Quando vem rabo de saia. E aí? Toda noite pra brincar ele saía. Mas o cara não vivia, não fumava, não fugia. Dei um copo de cerveja, o cara não aceitava. Se via uma mulher, o danado se animava. Agora a farra que ele faz é diferente. Ele bebe, ele fuma, ele foge de repente. Ele pede uma cerveja, até cigarro ele quer. Depois foge da raia, não quer saber de mulher. Ele pede uma cerveja, até cigarro ele quer. Depois foge da raia, não quer saber de mulher. Quando ele bebe, fuma, fica animado. Da raia ele foge da mulher igual. Mas o que tá falando do meu amigo não pode. Ele já bebe, já fume, já foge. O que tá falando do meu amigo não pode. Geninho, chega mais. Já bebe, já fume, já foge. Já bebe, já fume, já foge da raia. Agora ele foge quando vem rabo de saia. Já bebe, já fume, já foge da raia. Agora ele foge quando vem rabo de saia. E aí, bicho, voa de avião e agora tá bebendo, fumando e fugindo. É aviões do forró. Simão! Mas o que tá falando do meu amigo não pode. Ele já bebe, já fuma, já foge. O que tá falando do meu amigo não pode. Ele já bebe. Porra, oh, som do Meradão, como é que é? Bebe, já fuma, já foge da raia. Agora ele foge quando vê rabo de saia. Já bebe. Vamos aquecer! Agora ele foge quando vê rabo de saia. Toda noite pra brincar ele saía. Mas o cara não bebia, não fumava, não fugia. Até um copo de cerveja o cara não aceitava. Se via uma mulher, o danado se animava. Agora a farra que ele faz a diferente. Ele bebe, ele fuma, ele foge de repente. Ele pede uma cerveja. Parceiro Marquinho, também está aqui com a gente. Um abraço, garoto. Aí conhece, aí conhece. E a primeira dela? Depois foge da raia, não quer saber de mulher. Quando ele bebe, fuma, fica animado. Da raia ele foge da mulher igual. Mas o que tá falando do meu amigo não pode. E aí? Já bebe, já fume, já foge. O que tá falando do meu amigo não pode. Ele já bebe, já fume, já foge. Olha, já bebe, já fume, já foge da raia. Agora ele foge quando eu ferro rabo de saia. Já bebe, já forró, saboria, volume 3. E é pra dançar com o Bimbi! Alô, Bimbi! quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Madrugada entrando e o fole gemendo, poeira subindo e o suor descendo. Quem não tava dentro já tava querendo, e eu cambaleando e eu te dizendo. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. E o nosso parceiro Fama Sayagi, Fama Mãe, toma daquela gelada, Pai Légua, está aqui com a gente. Esse é Batidão 100%. Como quem atira em nossa pintada. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha. E o Marcelo, garoto. No caqueado, no caqueado. Alô, campeão, meu irmão. Esse conhece, esse conhece, garoto. Sacana. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, parceiro Lucas, na minha pança. E com a gente também. Balança, dá um nó na minha pança. Madrugada entrando e o fome gemendo, poeira subindo e o suor descendo. Quem não tava dentro já tava querendo, e eu cambaleando e ia te dizendo. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Só batia palmas e perna puxada, como quem atira em onça pintada. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó. Forró, forró, saboria. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Balança, dá um nó na minha pança. Madrugada entrando e o fole gemendo, poeira subindo e o suor descendo. Quem não tava dentro já tava querendo, e eu cambaleando e eu te dizendo. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. A barra quebrando e eu naquele jogo, eu tava me esquentando mesmo sem ter cor. Só batia a bola, minha perna puxada, como quem atira em nossa pintada. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Saboria, volume 3. Chega, chega, chega. Eu sei que teu amor é como o vento que invade o coração assim. Às vezes faz voar em pensamento e vibra quando está em mim. E faz soar aqui nesse momento de peito aberto à solidão. Não dá pra suportar, eu não entendo nada. Você machucou meu coração. O amigo Mário também está aqui com a gente. Um abraço, garoto. Como é que é, garoto? Nos meus pensamentos não te encontro, meu amor. Dá uma tração. Preciso te esquecer. Lucinho Melo. Vai, deixa meu amor em paz. Vem me andar em mim, sai. Rejeitado com a gente, família Colômbia. Está aqui, mandando ver. Um abraço. Família que mora aqui no coração do Lucinho. E é claro, hoje, curtindo. Porrozão, meu irmão. Borração do Merodé! Lucinho Melo. Vamos, cinturinha, vamos, cinturinha! Vai embora, não me deixe aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Eu não suporto ver você partir. Isso depois eu saberei viver. Vai embora, não me deixe aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Não suporto ver você partir. Isso depois eu saberei viver. E joelho, fico aos seus pés. Mas não para amor. Família Sabotage também com a gente. Um abraço, viu? Rosão do Merendão. Solidão. Ui, fica comigo, faça o que eu digo. nosso bom final. A mostra, a marquinha do biquíni. A galera está de olho na gatinha. Alô? Eu ando parado, fico só na minha, esperando a minha chance. Lucinho Melo, Lucinho Melo. E nem dá, mas ela mexe com meu coração. Quando ela desce, quebrando até o chão. E mexe o dedo na boquinha e dá uma piscadinha. As caras de santinha, taradinha. Tá passando a hora, vou me aproximar. Sábado e domingo estaremos no Baldeiro Santa Rosa, meu irmão! Batidão e dama da saúde completinho pra galera! Fato tropical, meu irmão, é a pedida! Go! A gente abre pelo carinho, curtindo o bozão do Belo Dente. Não pare, mexe, bobo. Não pare, mexe. E aí? Não pare, mexe, bobo. Não pare, mas a galera dançar. Nessa dança agora eu vou. Levante a tampa e solte o som. Todos dançam sem parar. A galera delira. Amiga Perante e a sua primeira dama com a gente também. Um abraço! Sem parar, a galera. Não pare, mexe, bobo. Não pare, mexe, bobo. Não pare, mexe, bobo. Não pare, mas a galera dançar. Esse som tá muito bom. O suor som tá descendo. A poeira tá subindo. Isso aqui. Atenção, Lice! O parecer do lado direito aí do bar rapidinho. Alô, Lice! É pressão total, Lucinho! Parceiro Rafael da loja Mais Influência. Amigo Baixinho lá, Índia, primeiríssima dama, obrigado mesmo. Nossa Fiox, lá do Siqueira. Obrigado mesmo, garoto. Nossa família Sabotagem. Rosão do Verdão. O Baixinho vai detonando e dama da saúde, garoto. Essa morena mais gostosa que eu encontrei para amar. Quando passa para tudo faz a galera delirar. Mexe a bundinha, vai dedinho na boquinha. Pega na minha mão e vai na sua cinturinha. Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão. E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração. Mexe a bundinha. Olha o meu parceiro, cinturinha aí, ó. Pega na minha mão. Nosso gerente tá na área. Descendo até o chão. Olha, falou assim no sim hoje. E sobe, sobe, sobe. DJ José leva duas pescadas amarelas lá pra Belém. Te ouvi dizer que... 4 horas da manhã eu tô partindo. Tanto de te ver fazendo amor no carro. É, hoje ele me deu uma forra, hein? Muito louco, somos loucos. Só vim achando graça da minha cara. Muito louco, nós somos loucos. Muito louco, nós somos loucos. Muito louco, nós somos loucos. Muito louco, nós somos loucos. Muito louco, nós somos loucos. Muito louco. Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar. Parceiro Mailo, JP, Pantoja, galera delícia. Tá aqui com a gente, família Bagulho de Doido, todo mundo mandando ver. Obrigado pelo carinho, Matheus. Simon Oliveira com a gente também. Um abraço, minha mão. E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração. Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha. Pega na minha mão e vai na sua cinturinha. Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão. E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração. Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato. Gosto tanto de te ver fazendo amor. E nós, e nós? Nós somos loucos, muito loucos. Somos loucos. Olha, eu não posso esquecer meu casal Nambu Luan. Max e Adelma. Sempre na área com a gente. Obrigado mesmo pelo carinho. Alô, Max. Alô, Delma. Obrigado, garoto, pra vocês aí, viu? DJ Del. Sempre com a gente, garotinho. Coração apaixonado, onde no forró? Olha o meu parceiro Ringo! Hoje tomando todas e mais algumas. Obrigado mesmo, hein? Não é mais o mesmo. Tá ou não tá? Está tão diferente. Já esqueceu da gente, de quem se ama. Da música Pai Dego, meu irmão. Você me lembrou esse dia passou. Dona Alice, seja bem-vinda, hein? Eu sofreu calado. Pra quem não sabe, é mãe do meu amigo DJ Lucinho. Legal demais, hein, cara? Juramos um amor sem fim. Seja bem-vinda. Tantos anos de casado. Parabéns pra você. E o nosso parceiro Fala Fala está aqui com a gente, meu irmão. Olha, dona Alice, o neto falou que vai meter um fiado, viu? É o rei do fiado, hein? Parabéns pra você. Parabéns pra nós dois. Família resto do mundo com a gente. Chocolate, o Baldo e o Léo também mandando ver. Olha, Baldo, meu irmão, não te mete muito, garoto. Onde do forró, Lucinho Melo. Você nem lembrou. Esse dia passou. Meu coração sofreu calado. O nosso parceiro viu. Juramos um amor. Olha isso aqui pro nosso parceiro DJ Del. Com muita mãe carinho, meu irmão. Parabéns pra você. Parabéns pra nós dois. A esse dia abençoado, eu te quero do meu lado, pra ver o nosso amor recomeçar. Parabéns pra você. E a nossa família Blackstone com a gente, garoto. Alô, Rafael, como é que é? A esse dia abençoado, eu te quero do meu lado, pra ver o nosso amor recomeçar. Recomeçar. Recomeçar. sem te deixar. Mas eu sinto que não posso. Eu já me entendi a sua vida. Oh, São do Beradão, como é que é, vigia? Muito mais do que eu devia. E quando a noite é de regresso, você briga por qualquer motivo. Só peço que tenha vontade. Toda essa equipe do Pitbull também com a gente. Um abraço. Sabotagem. Obrigado, viu? E aí? Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando a minha paz. Estou perdendo. Okay. CMG é o que agora faz parte da empresa WG. É mesmo. Eu quero você amar demais. E já não consigo. Começa meia hora com ele, pô. E você diz nessas horas: já tentei, mas não posso. Eu tenho a impressão do amor que um dia existiu entre nós. Hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. In the mix. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Matação. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero um outro dia pra te. Aí, Luzinho! Nossa equipe sem saldo, tá na área! Sempre com a gente, rapaziada! E a clã do Bichecão aí, obrigado mesmo! Todo mundo junto e misturado aí, garoto! Nossa equipe Oxi! Sempre com a gente, pode crer, garoto! A vida vai passando e tudo é tão igual. De alguém pra Brena, com muito amor e carinho, hein? Todo meu gosto é feito um temporal. Eu era tão feliz, eu juro, não sabia. Olha de alguém para DJ Gabriel. Égua. Que nada é mais difícil que viver sem ti. Olha a minha equipe Oxi lá do Siqueira. Minha equipe Sabotagem, nossa família. Olha o gerente, o passado do gelador. Cadê ele, cara? Vou tomar com uma com ele, já já. Lucinho Melo. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. trabalho, gente. Aquela que gosta de se arrumar bem, gosta de botar aquela beca bacana pra vir pra festa do Batidão em Tamatá. O cara dá uma passada na loja Bahia e Fluê, viu? É uma grande promoção. É só falar que o cara curte o Batidão e tem desconto, né, Rafael? Eita, garoto! Ela quer voltar e por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor. Oi, que ela chorou? Que ela chorou? E ela? Ela chorou. Gabriel Chino. Ela chorou de amor. Olha o nosso pintura. Ela chorou. E eu por ali, Saramana, homem do design. Ela chorou de amor. DJ Del e a primeira dama das Neves, garoto! Editora rapaziada, bora Melote, oi! É nós! Calma, meu parceiro Uringa, a primeira dama! Cabeçudinho! Ela chorou de amor, de que ela chorou, de que pra matar saúde! Ela chorou de amor, ela chorou. Está na família, o Chino, o lançamento, meu irmão, do Bajirão da Madaçá, de Vinha do Garinho, é minha família do coração. Suco de pimenta, como eu te amo. Parceiro Zico, seu grande amor, a Tati Stum. Desde cedo, curtindo aqui, a Jaquezinha, a Trevida de Vigê também. Todo mundo! Sou assim, nunca soube recitar poesias. Não sei palavras de amor, nem sou sedutor. Não sei fingir, nem poderia. Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Amigo Bruno, quero ter a galera da equipe Yoss. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, Melote! O campeão de vigia, garoto! Não sei dizer, só sei que eu te amo demais. As noites só... E o nosso motorista do Tamatá Saúde, o Natu da Matá, meu irmão! Salaman, esse é o cara! Amo demais. Eu só sei dizer... Nação número 1, Max Delma com a gente, obrigado pelo carinho! Sempre curtindo da Batassal de Batidão. Obrigado! Mas, e hoje aqui no Mozão do Veradão, do Darceno de Berê. Como eu te amo, Lucinho Belo. Te amo demais. Palavras valem menos que um olhar. Meu coração é quem vai te explicar. Da cabeça aos pés, eu vou te beijar, como um sábio na arte de amar. Não sei mentir pra conquistar uma mulher. Daria tudo nesse mundo só pra ter você. O destino seja o que Deus quiser. Você precisa entender. Passando bebê com a gente. Bebê pescados, meu irmão. É seu cara. Vamos, não é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Só sei que eu te amo demais. As noites sozinho é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo. Te amo, te amo. Te amo demais. Como eu te amo. Te amo. Passando Rafa da loja Vai Silva Oeste aqui com a gente. E a sua primeira dama, tá aqui no Martinão. de caneta. Forrozão do Maradão, vamos lá. A vida inteira, Lucinho Melo, você esperou aqui um grande amor. E de triste até chorou, sem esperança de encontrar alguém. Fique sabendo que eu também andei sozinho. Sem ninguém pra mim. E Gelson, System Saúde agora. Faz parte da empresa WG. Vantagem só o combustível. Ei, Belém do Pará, meu velho. É o cara. E sempre está com a gente. Não vai abandonar, gente. Tu sabe, meu irmão. Em cada dia. Tu bora, Lucília. Sem ter amor. O sábado e domingo vamos estar lá em Santa Rosa. E claro, tá todo mundo convidado especial pra chegar por lá. O nosso equipe Blackstone, toda a nossa equipe Oxi lá no Siqueira. E sábado e domingo, Santa Rosa, Martinei Itabatã. E claro, meu amigo particular, Ronaldinho, da Casa de Show dos Corações. Amigo particular do César, fala Ronaldinho, um abraço a você. Ali no cantinho, fala Bini, Lucas e o Harrison. Rapaz, eu já tava com saudade de ver o Lucinho tocando, Juninho. Eu tiro o chapéu pra esse cara. Buscar o meu amor, o meu amor, o meu amor. Eu nunca tive alguém. Agora vou olhar você, meu bem. Eita, forrozão do Meradão, como é que é? Parte o meu coração e nunca mais eu vou. É, na verdade, é o forrozão dos pescadores, meu irmão. Então, Tino e Garcia! Que tal chegando assim? Oi! Vamos lá! Olha aí, chama aí, garoto! Da janela, fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ele. E a gente manda um abração aí, o casal Max e a Delma. Sempre com a gente, nosso casal da Bluna da Vigia. Amor, lá do Mercantil Santa Rita. Pode crer. O meu calor. Vou dar chupinho pra ela. Só pra ela. Só pra quem? Só pra ela. É só nela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso. Vamos dançar, vamos lá, garoto. Obrigado pelo carinho, os encarregados, as embarcações, o índio João Carlos com a gente. Vamos lá, rapaziada, garoto. É só dela, é só dela. Detona, maninho. Fala, meu parceiro Juninho! Obrigado você, Gisele Ribeiro! Obrigado, beijo no carinho! É o som do bregaço, garoto! Galo cantou, é madrugada, abraço os meus filhos, beijo a minha amada. Vou navegar na beira do cais, a maré preamou. Com adeus apertado, vou me afastando. Muito obrigado, meu parceiro DJ Del. Bora, Del! Cadê o ovo assado, hein, cara? Bora, saudade é de logo voltar. Mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento Parceiro de Caporé e o Branco, carregado de embarcação aqui com a gente, aquele abraço. E o nosso parceiro Luizinho também, mandando ver. Abraço, garoto. Muito obrigado pelo carinho. Nossa família Sabotagem tá na área. Juntinho! E eu sou do Bregaço, alô cinturinha. Não vai me abandonar. No meio do mar, peço ao meu Deus pra me ajudar. Pra logo eu voltar. O mar está calmo, o vento está brando. Eu ligo o motor, já estou voltando. Quero em casa chegar. Estou me queimando de tantos desejos. Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Ai, que vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Esse aqui, meu parceiro, Prechinho Pescado. Dá maior valor, Prechinho! Sou cavaleiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou cavaleiro, eu sou. Sabe que o palhaço da Real Pelanche está aqui com a gente? O homem do X-Tudo, garoto! Alô, Belo! Sou cavaleiro, sou bem ligeiro, remando sem parar. Canoeiro eu sou, vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro eu sou, vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro. Olha o Fona da maior valor, né, Fona? Eita, Fona! Olha o meu parceiro, ovo assado aí, garoto! Gerente do Gerda! Remando eu vou pra ver o meu amor. Remando eu vou pra ver o meu amor. Descendo o Amazonas, o Araguaia e o Rio Guamá. Subindo o Rio Xingu, o Tapajós e o Pacajá. Batidão é assim. Como é que é? Como é que é? Nosso amor é um barco sem velas. Oi? A deriva no mar. Max e Delma com a gente, aquele abraço, meu carinho. Marinheiro não. Cara que dá muito valor. Terra sempre deixa saudade em alguém. Oi? É em cada cais ancorado. Vamos, Sayagi! O teu nome gravado. Deixa eu entrar. Aí eu corro, irmão do César. Olha a Alice, alô Alice! Deixa eu entrar. Alice tá a fim de dançar todas hoje, garota! Brisa da noite me cala, quando a saudade é maior. Te amo em pensamentos, quando a tristeza me dói. E quando bate a lembrança, peito de ferro corrói. Deixa eu entrar. Sem velas, a deriva no mar da paixão. Marinheiro não vive em terra, sempre deixa saudade em alguém. É em cada cais ancorado, deixa o teu nome gravado. Bora, Maxi! Bora, Delma, bora pra cima! Nesse teu mar, deixa eu entrar. É o Bregaço! Da noite me cala, quando a saudade é maior. Te amo em pensamentos, quando a tristeza me dói. E quando bate a lembrança, peito de fé. Mas só no momento, só no momento, vai! Olha, César, vou te falar como é que é. Eu tenho dois amigos. Você me explica. E veja a minha, como é que fica? Três amigos, é dois é demais. Eu tenho dois. Parceiro galego, só na manha aí do meião, né, galego? Vai! Toda novela tem seu final. Seu papel de um homem fatal. E aí? A minha vida ficou complicada. Alô, César, não chega, César. Rapidinho. A minha vida ficou complicada. Porque eu tenho duas namoradas. E aí? Eu tenho dois amores. Você não explica. Mulher, desculpa. Nós estamos iguais. Sou o ator. Olha o meu parceiro, Gelson, aí, garoto. Agora a equipe BMG, garoto. Principal, da minha novela. Alô, Juninho, chega mais um aí, ó. Principal, da minha novela. Novela tem seu final. Seu papel de um homem fatal. A minha vida me